Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Uma produção do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Bom dia, são 9h34, entrando no ar mais uma vez o programa Mulheres do Sertão. E hoje a festa vai ser boa aqui. Temos duas grandes companheiras que estão na luta junto com a gente, que vai falar de uma atividade que está acontecendo desde quinta-feira aqui no território do Araripe, na sede do Caatinga, que é o encontro do Fórum de Mulheres de Pernambuco. E hoje o programa vai ser sobre esse encontro, quem está nesse encontro, qual o objetivo desse encontro, como fez para participar, porque a gente foi questionada sobre isso, né? Então a gente vai explicar aqui quem é que está nesse encontro, quem pode participar. E hoje vai ser boa a farra. Quero dar bom dia às minhas amigas Jurema, que eu tenho certeza que estão me ouvindo, né? Para me dizer o que foi bom e o que foi ruim. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Devânia. Minha amiga Gésia, que está dando aula. Bom dia. Bom dia, minha vizinha, mãe de Gésia, dona Dejalva. Bom dia, que é a minha ouvinte assídua. Bom dia para as mulheres da Serra, lá da Serra do Inácio. Bom dia para as mulheres de Santa Filomena. Bom dia para dona Jacira, minha querida Jacira, que a encontrei agora na rua e que toda vez que a encontro, ela me diz: Vera, eu te amo, dona Jacira. Bom dia. E aí vamos deixar para dar o bom dia ao povo que está aqui dentro do estúdio. Bom dia, Fátima. Bom dia, Vera. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes, né? Bom dia, Cidinha, que está aqui com a gente. E a minha companheira Eliane também, que está aqui com a gente, né? Bom dia. Aproveita aí, Eliane. Dá teu bom dia. A todos e todas que estão curtindo aí o programa. É sempre bom poder conversar um pouco sobre a nossa luta, né? Sobre a nossa bagagem, sobre nossos enfrentamentos. É sempre bom poder estar conversando com outras pessoas sobre a importância dessa luta também. Bom dia, então, a todos e todas que estão curtindo o programa e a todas vocês que estão aqui com a gente. Bom dia, minha companheira Cidinha. Olá, Vera. Bom dia, vocês, mulheres fortes, guerreiras e vitoriosas aqui no Araripe, viu? Eu sou admiradora desse trabalho, né, Vera? Uhum. E olha, como eu tô aqui na parte da plástica, eu também posso falar que Vera hoje veio com um visual up, né? Uma coisa bem nova, ela tá mais bonita ainda. Olha, eu não sei... Olha, amigo é uma coisa, amiga é uma coisa que bota você pra cima. Graças a Deus, né? Pois é, gente. Obrigada pela companhia de vocês também aqui nessa manhã de sábado. Fiquem à vontade para discutir aquilo que é importante na vida das mulheres do Araripe. E para dar uma respirada e começar a pensar no que a gente vai conversar, a gente vai entrar com a primeira música e depois a gente volta com o tema do debate, Encontro do Fórum de Mulheres de Pernambuco no Araripe. como vai você? Eu preciso saber na sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. São 9 horas e 41 minutos, voltando com o programa Mulheres do Sertão e hoje com o tema Encontro do Fórum de Mulheres de Pernambuco, aqui no Araripe. E para conversar sobre essa atividade que está rolando desde a quinta-feira, está aqui comigo no estúdio Fátima, uma das coordenadoras do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da região do Pajeú, e Eliane. Outra coordenadora que é da Zona da Mata Sul de Pernambuco. Então hoje a gente vai também saber como anda o movimento por essa região. E é com muito prazer que eu vou conversar com essas duas amigas do coração e com minhas companheiras de luta. Primeiro eu quero desejar as boas-vindas, que já está quase deixando de ser a chegada, porque vocês voltam hoje, né? E é dizer que a gente aqui do Araripe ficamos muito contentes de receber a caravana, né? E ontem foi lindo ver aquela coisa que a gente fez ali na praça, batucada lá na praça, falando das nossas palavras de desordem, cantando as nossas músicas. E aí eu queria conversar com vocês, e aí fique à vontade para ver quem inicia, para saber o que realmente, qual é o objetivo desse encontro que está acontecendo na sede do Caatinga desde quinta-feira. Primeiro eu quero saber, quantas mulheres vieram na caravana, né? Eu sei que vocês chegaram aqui com ônibus. Ocuparam o Uricuri com ônibus de mulheres. Então, quantas mulheres vieram? De que região? E qual o objetivo desse encontro? E fique à vontade para qualquer uma das duas iniciar a conversa. Bom dia novamente. Nós viemos em 35 mulheres, trazendo Zona da Mata, região metropolitana, Sertão do Pajeú e Agreste. Uhum. E a ideia é que vieram 5 mulheres de cada região dessa e 12 da região metropolitana. 5 mulheres e a coordenação, né? Porque o fórum é estruturado com a coordenação colegiada, que tem representantes de todas as regiões do estado. E aí nós viemos em caravana para vir para cá discutir um pouco, avaliar a nossa atuação dentro do estado e planejar um pouquinho também. É isso, Vera. Esse encontro, né, como a Helena falou, a gente, além da gente estar fazendo as nossas reuniões, né, descentralizada do Recife, fazendo com que a gente consiga fortalecer, né, os outros fóruns das regiões. E aí, nesse momento, a gente veio, né, com esse propósito de fazer uma avaliação do que a gente conseguiu fazer durante 2016, né, ver quais as necessidades que a gente ainda tem, né, para 2017 e início de 2018, para a gente poder ter esse olhar de todas as regiões. Né, por isso que a gente veio com essa caravana, trazendo as mulheres que fazem parte, né, as nossas articuladoras e as coordenadoras regionais de cada local. Né? Então, o objetivo é isso. Além, vocês estão planejando, né, as atividades, estão avaliando, estão planejando. Eu queria dar uma informação, porque daqui do Araripe tem algumas mulheres participando. Uhum. Né? Porque a gente também entraram, perguntaram para a gente, e aí, está acontecendo um encontro e a gente nem sabia, né? Aí eu queria esclarecer, aproveitar a oportunidade e dizer que para esse encontro não é aberto para todas as mulheres nesse momento. Era um encontro que, para algumas mulheres que participam mais do Fórum de Mulheres da região, no caso aqui na reunião, na região, do Fórum de Mulheres do Araripe, né? Então, na reunião do Fórum, a gente discutiu quem poderia participar dessa reunião. E além das coordenadoras, né? Que aqui para o Fórum de Mulheres do Araripe, a gente tem a Poliana, que é da cidade de Santa Cruz, e a Lucineide, que é de Ipubi, né? A Lucineide não pôde participar, a Poliana participou. Então, eu só estou falando isso para esclarecer, porque algumas pessoas, quando a gente postou alguma coisa sobre o encontro, questionou algumas mulheres daqui dizendo, uhum, e aí, as mulheres estão vindo e a gente nem soube, a gente nem sabe como se inscrever. Não era um encontro aberto, é verdade, não é? Isso. Porque assim, na verdade, a gente, como é um encontro, né, de avaliação e planejamento, a gente pensou em ter as articuladoras que estão sempre ligadas nas ações que a gente está fazendo, né, que estão sempre participando destas ações em cada localidade, e na coordenação. E uma forma da gente fazer isso seria ir para alguma região que a gente tinha, né, e a gente escolheu vir para Uricuri, para a gente poder fazer isso. Então, na verdade, a gente não teria como fazer essa avaliação e esse planejamento se fosse um público aberto para todas as mulheres, né? Tanto que de cada região a gente conseguiu trazer 5 mulheres que são articuladoras, fazem parte das ações da gente, e 2 coordenadoras de cada região. Exato. E assim, Vera, é importante colocar que essa estratégia é uma estratégia de descentralização do fórum. A ideia é a gente sentar coordenação e articuladoras, que são as mulheres que estão mais engajadas, como você colocou, dentro do fórum, na região, né, nas regiões nesse caso, e a ação de incidência política para reconhecimento do fórum no município, na região, é a ação que nós fizemos ontem à noite, né, onde todas as mulheres poderiam participar. As que tivessem interesse de participar poderiam estar lá, como se juntaram várias outras mulheres a nós ontem, naquele ato político. Então, a gente tem uma dinâmica, que essa dinâmica é usada na maioria das regiões onde a gente vai, que no primeiro dia a gente tem uma conversa com as articuladoras da região, que foi o que aconteceu aqui, e depois fica só o grupo menor para estar discutindo melhor a atuação do fórum. No primeiro dia, que foi na quinta-feira, a gente teve uma participação de 20 mulheres da região, né? Mais as articuladoras, como a gente chama. E ontem, aproveitando que ontem, Eliane, foi bom você tocar ontem naquele ato político-cultural que a gente fez, da batucada lá na praça. Aproveitando, duas jovens me interpelaram para saber qual era a dinâmica de funcionamento do fórum aqui. E aí eu disse, olha, o fórum se reúne a cada 2 meses. A gente não está com a data definida agora, porque a gente está acabando de ter essa reunião. Esse mês não tem, era para ter, mas a gente não vai ter, porque a gente está tendo essa reunião, esse encontro de 3 dias. Mas, se você quiser saber informação, todos os sábados, no programa Mulheres Sertanejas, a gente sempre está falando. Então, eu fiquei super contente. Eu sei que eu tenho certeza que foi a batucada que fez a jovem chegar, exato, né? Mas a luta da gente não é só a batucada, né? Que bom que a batucada traga a gente, mas a gente precisa se juntar. A batucada é mais um elemento que faz a gente se juntar e gritar sobre as nossas lutas. Aí eu vou aproveitar vocês, né? Porque a gente tem pouca oportunidade de ter gente, não é, Cidinha? De outras regiões aqui no nosso programa. É bem que esse programa é uma festa, viu? Tem dia que tá uma festa. É uma verdadeira festa. Primeiro porque a gente não sabe fazer programa, né? Aí já vira uma festa. A profissional aqui é a Cidinha, aí o resto a gente vai inventando. E aí eu queria aproveitar e perguntar para minhas duas companheiras que vocês falassem um pouquinho para as nossas ouvintes e nossos ouvintes. Como é lá na região de vocês? Como é que as mulheres estão organizadas lá, né? A gente está tão distante, né, uma de outra. Claro, que a gente troca muita experiência. E sempre é bom ter outras pessoas de outra região para dizer, olha, a gente lá no, na minha região a gente faz assim. A gente também está reunida porque fortalece a nossa luta, né? Então eu queria que, começando por Fátima do Pajeú, né? A região do Pajeú, diga aí, Fátima, quais são as cidades ali pertinho do Pajeú para ver se a gente se localiza mentalmente? Bom, no Pajeú eu sou de Afogados da Ingazeira, né? E ao redor de Afogados a gente tem Sertane, Guaraci, Tabira, Carnaíba, né? Fica um pouco próximo de Triunfo. Então, Santa Cruz da Baixa Verde, ali, aquelas cidades mais próximas da gente. O Fórum de Mulheres do Pajeú, né, na verdade, a gente está reestruturando esse fórum, né, ele estava um pouco desativado. E há 2 anos a gente vem com essa tentativa de reestruturar esse fórum para a gente poder fazer ações. Então, a gente tem feito muitas ações seguindo as ações do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Então, a gente vem realizando as ações e as mulheres têm participado de uma forma bem interessante. A gente está bem contente com essa articulação, né? Então, a exemplo do 8 de março, da mobilização sobre a questão da reforma da Previdência, a gente tem conseguido articular mulheres, né, para essa atividade desses municípios, né, dessas cidades que eu falei e de outras cidades, né, como é o caso da cidade de Serra Talhada, que é uma cidade mais distante, mas que a gente tem conseguido articular. E pegando essa questão que você falou das jovens ontem, né, a gente tem visto que as nossas jovens, elas estão se interessando mais por essa questão, né? A gente percebeu que teve um tempo que ficou esse espaço só nós, as mais veteranas, lá trabalhando, né, articulando. E agora as jovens, elas estão voltando e voltando em forma de coletivos. A gente tem as Marias do Pajeú lá, né, que têm feito um trabalho muito legal lá com as meninas. E as meninas do FUA, que é em Serra Talhada, que também têm feito um trabalho em conjunto com a gente bem legal. Então, a gente tem tido essa parceria. Então, a gente está conseguindo, né, fazer ações bem legais lá com as mulheres, né, as agricultoras, que são mais agricultoras. E o fórum, ele conta com o apoio das entidades existentes lá, né, como a Casa da Mulher do Nordeste, Grupo Mulher Maravilha, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, CPT, Diaconia, que a gente casa as ações e consegue fazer uma articulação muito boa, né? Tem sido bem assim. Isso é que nos fortalece, não é, Leandro? Saber que outras, em outras regiões... E Fátima, como eu, ela não é originária do Pajeú. Ela está no Pajeú, né? Há 10 anos. Há 10 anos. É, mas ela é de lá, da minha cidade, do Recife. Do Recife. Oh, mas agora, Eliane, me conte. Me conte aí, minha filha. Como diz aqui, ai, menina, me diga aí. Ah, como é lá na Zona da Mata? E quais são as cidades, assim, pra gente se localizar, né? Um pouquinho. Vera, lá na Zona da Mata, o Fórum é reconhecido como a Articulação de Mulheres da Mata Sul. Nós, a Zona da Mata é dividida em três partes, Mata Norte, Mata Centro e Mata Sul, só que a articulação está concentrada na Mata Sul, agora nesse momento. Mais fortemente no município de Joaquim Nabuco, Água Preta, Palmares, Catende, Escada, Barreiros, Quipapá, Jaqueira, Maraial... São os municípios que eu lembro agora, nesse momento. E lá, nós estamos articuladas em grupos de mulheres que participam dessa articulação e também mulheres feministas autônomas que querem contribuir com a luta. A gente tem um grupo, como vocês sabem, sempre tivemos muitas jovens dentro do processo de mobilização, articulação e luta lá na Zona da Mata. E agora, muito mais jovens chegando e atuando diretamente. Estamos organizadas na articulação no campo regional e temos duas coordenadoras no estado. As nossas bandeiras de lutas são intercaladas, né? Como Fátima colocou. As atividades que a gente pensa é baseado no que o fórum está discutindo, o fórum estadual. E esse ano nós fizemos uma ação política cultural, como você colocou, porque lá nós temos um grupo de teatro chamado Loucas da Mata Sul. E esse grupo de teatro fez uma apresentação montada pensando na reforma da Previdência. E a gente fomos para 8 municípios apresentar essa questão da reforma da Previdência para a população na praça. E assim, a repercussão que tem uma ação lúdica trazendo discussão política, né? Como chama atenção, as pessoas nos buscam mesmo para saber como é que se engaja nesse espaço, quando vê esse tipo de ação. Agora eu tenho uma preocupação com a atuação, a nossa atuação na Zona da Mata, que é uma preocupação também no estado. Resgatar essas mulheres para se engajar na luta com a gente, né? Temos muitas que estão lutando, mas poderíamos ter muito mais. E essa é uma dificuldade grande lá na articulação de mulheres. A gente conseguir chamar a atenção dessas mulheres, dessas jovens mulheres, a atuarem junto com a gente para construir uma vida melhor no futuro para todas, né? Essa é uma dificuldade grande da região. Eu acho que essa não é só da região da Zona da Mata, não. A gente também tem essa dificuldade de encantar outras mulheres, né? Mas eu fico muito feliz quando vejo as jovens se interessando, né? A gente pode dizer também que nesse momento político, né, de crise política, que o nosso campo de força está bastante fragilizado, a gente tem o feminismo, né, tem crescido. Os diversos feminismos que existem, né, no mundo, no mundo e no país aqui, tem crescido, né? E a possibilidade, eu acho, Eliane, que a possibilidade de chamar, de encantar outras jovens, são pela ação política cultural, né? A gente vai precisar, a gente que já está nesse movimento há mais tempo, vamos termos que revisitar as nossas práticas, né? E reestruturar aos modos que também, né? E deixar que essas jovens façam do jeito delas, né? As bandeiras de luta continuam sendo sempre as mesmas, porque a gente tem avançado agora muito mais, a gente perde direito com esse governo golpista que está aí, né? Mas a gente acredita, eu sempre digo aqui que eu tenho uma grande fé, eu tenho uma fé que o povo junto pode transformar a vida de todos e de todas. Mas agora a gente vai de música, e que minha amiga Cidinha vai colocar Maria Rita, para as apaixonadas que estão aí. notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega. Voltando, e agora são 10 horas e 1 minuto. A Cidinha está dizendo 10 horas e 1 minuto. Olha só, voltando com o nosso programa, e hoje com a participação de Eliane Nascimento, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e Fátima Silva, coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, ambas, uma da região da Mata Sul e a outra do Pajeú, como vocês estão acompanhando aí a nossa conversa, né? E a gente vai prosseguir com o nosso papo sobre o encontro que está acontecendo lá na sede do Catinga, que vai até hoje, mais ou menos até 1 hora da tarde, né? Está previsto para vocês ir embora que hora? Às 14 horas. 12 horas? Ah, 14. Então. 14. Ah, 14. 14. Aí eu queria que vocês, as meninas, como falamos aqui, me dizem como é que tá a dinâmica do fórum lá, né? Como tá sendo os trabalhos lá? No encontro, né? Como foi a recepção, se vocês gostaram, se o Catinga acolheram vocês bem, né? Se nós daqui do Araripe acolhemos bem, né? É, se vocês estão bem instaladas. E como é que está sendo o encontro lá? Está sendo bom, divertido, dinâmico? O que é? Diga aí, Fátima. Bom, primeiramente aproveitar, né? É, agradecer a acolhida, né, das meninas. Foi maravilhoso, né? Assim, a nossa recepção. É, nós estamos bem instaladas, né? Estamos no hotel aqui, muito bem instaladas. É, a alimentação foi divina, né? A gente saboreou comidas típicas, né, daqui, algumas coisas assim. Foi muito bom. E o encontro em si, ele está sendo bem animado, né? Bem dinâmico, né? A gente está tentando fazer um encontro leve, mas um encontro bem organizado, assim, tentando não ser tão rígidas na questão de horário, de tal, mas a gente está tentando fazer com que essas mulheres, elas se sintam à vontade para poder participar bem dinamicamente, né? Então, a cada dia as ações estão sendo bem executadas e uma coisa boa, né? Assim, a gente não está ficando com pendências do que foi programado. A gente está conseguindo, né, realizar todas as atividades programadas de uma forma bem legal. E, assim, é até incrível que no primeiro dia, né, as meninas viajaram. Teve gente que acordou 5 horas da manhã e teve que viajar e tal, pegar ônibus, e chegamos aqui de madrugada, né? Quase 24 horas depois. Quase 24 horas, né? E aí a gente foi pro encontro e tal, no final do dia a gente tava uma olhando pra outra dizendo assim, menino, foi incrível, não tinha ninguém cochilando, ninguém dormiu, nem depois do almoço, né, que dá aquele soninho básico. Mas, assim, tava todo mundo muito empolgada, né, com as ações que a gente ia realizar. Então, está sendo muito gratificante esse encontro, porque apesar do cansaço, a gente está percebendo que a gente está conseguindo avançar nos nossos objetivos. É, e o que é interessante é a empolgação da coordenação, né? Porque eu nunca vi uma coordenação para gostar tanto de se reunir igual a coordenação do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Eu acho que isso é do movimento feminista, gente, pelo amor de Deus, porque quando eu estou na reunião da MB, pelo amor de Deus. Vera, é incrível, eu passo o dia todo na reunião, na movimentando, conversando, mas no final a gente vai sentar. No final não, basta dar um intervalo do almoço. Ei, coordenação, vamos sentar aqui. Todas juntas. Todo mundo, vamos jantar. Não, a coordenação vai sentar. Aí senta, né, vai planejar. Mas assim, a dinâmica tá bem tranquila, bem leve. Mesmo a viagem tendo sido bem cansativa, a gente não ficou cansada no processo, né? E assim, a acolhida foi incrível, tá sendo ainda, né? Porque as meninas estão sempre muito atentas a gente. É, a cidade também é bem acolhedora. A atividade ontem na rua deu uma repercussão muito boa. E a atividade está trazendo o resultado que a gente queria, né? Que é o resultado de avaliação do que fizemos o ano passado, se foi bom e o que devemos melhorar. E hoje, agora pela manhã, isso, agora de manhã tá se organizando quais são as novas estratégias para 2017 diante dessa conjuntura política que está posta para a gente. Eliane, você já pode me dizer se já tem alguma indicação? Eu sei que está definindo as estratégias agora de manhã, mas dos 2 dias de trabalho, já tem alguma indicação de alguma bandeira de luta que a gente vai continuar lutando? A bandeira de luta que não sai do movimento de mulheres, que é a bandeira do enfrentamento à violência contra a mulher. Isso. Né? Essa foi defendida por todos os grupos ontem, que não pode sair de forma alguma, até por conta da estrutura política que a gente tem nesse estado, que é uma estrutura que está cada vez mais sendo destruída, né? Porque quando a gente tem uma saúde de má qualidade, quando a gente não tem segurança pública, quando a gente não tem iluminação, quando a gente tem um governo que diz que as mulheres é melhor ficar em casa para não serem estupradas, isso, o governo, não sair ao bar, não vestirem roupa curta. Então, isso tudo só diz que a gente tem que reforçar ainda mais a temática da violência contra a mulher. E a outra questão que está sendo posta bastante também, a gente conversou ontem, não foi, Fátima? Que é a questão do enfrentamento ao golpe, né, Vera? Esse enfrentamento ao golpe é uma coisa que não vai sair agora. E esse golpe, ele vem rebatendo diretamente nas nossas vidas. E é uma bandeira que a gente vai ter que pegar muito fortemente esse ano e se desdobrar o próximo ano, né? É. Eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa remarcar e aqui eu vou falar como militante, né? É, que é a história da reforma política nesse estado, né? E essa é uma forma também de enfrentar esse golpe, né? A gente precisa entender, a gente tem uma proposta de reforma política do estado, né? É, que atinge judiciário, que atinge a comunicação, que a gente precisa publicizar e ganhar adesão para esse modelo de reforma que a gente está, né? A gente, de fato, está no contexto difícil, muito e muito difícil, né? E a gente fica muito contente, né, de estar recebendo e também de vocês ver como é a nossa labuta para ir para uma reunião lá no Recife, né? É, eu sempre digo que a gente entende mais, eu, por exemplo, entendo muito mais as mulheres hoje, porque estou aqui em Uricuri, as mulheres daqui dessa região, porque vivo as mesmas dificuldades que elas, né? Para ir para Recife, né? Ou para chegar aqui no centro de Uricuri, uma mulher que sai da zona rural, né? De lá da Serra do Inácio, por exemplo, o sacrifício que ela faz, né? Porque quando a gente não faz esse trajeto vindo, a gente não reconhece, porque a gente, de ouvir falar, isso não faz com que a gente realmente sinta, né? E eu acho muito boa essa ideia que a coordenação do Fórum de Mulheres de Pernambuco, de fazer as reuniões por região, né? Já aconteceram outras, eu sei, que aconteceu no Pajeú, não foi? Não. Não? Do Pajeú é a próxima, né? O Pajeú é a próxima. Já aconteceu na Zona da Mata? Zona da Mata. E no Agreste? Agreste, região metropolitana, em vários outros espaços, né? Uhum. E é verdade, Vera, assim, né? Como vindo do Recife, né, e indo para Afogados da Engazeira, eu pude perceber o quanto é difícil para aquelas mulheres, né, ir para os encontros. E aí a gente vê que é uma outra realidade, né, e assim, a gente compreende e a gente vinha até conversando, que legal que a gente está conseguindo, né, trazer as meninas das outras regiões para entender, né? Qual é a dificuldade, né? A gente, no dia que a gente chegou na hora da apresentação, a gente ficou escutando vocês falar, né? As mulheres que vieram da Serra, que vieram de outros municípios, de outros locais, que horas essas mulheres saíram de casa para estar de 9 horas lá no Caatinga. E aí a gente começa a perceber, né? O quanto essa força de vontade de mudar essa situação, de mudar a vida das mulheres, é forte para essas mulheres, né? O quanto a gente consegue fazer isso. Então, é bem interessante essa questão. E assim, e a gente fica muito contente, né, por saber que tem essas mulheres de tão distante, com tanta dificuldade para se deslocar, mas estão ali presentes junto com a gente nessa luta. Para nós aqui, a gente tem mulheres que andam 100 quilômetros para vir para a nossa reunião, né? Que faz um percurso de 100 quilômetros. É muita boa vontade, né? É verdade. E com toda a falta de infraestrutura, né? Porque diferente da região metropolitana, que tem ônibus indo para tudo que é lugar, vocês mais do que ninguém também sabem disso, porque vocês moram numa região também que também não é região metropolitana. Uhum. Porque tem ônibus, tem horário de transporte, tem dia, tem lugar aqui que tem dia, não é todo dia que tem transporte. Lá também. Lá em Afogados, do mesmo jeito. Aí tem essa história, e a gente nos desafia a fazer um movimento estadual com tantas diferenças culturais, né? Querendo que as mulheres entendam das mesmas coisas e do mesmo pé de, né, das mesmas referências que a gente. Por isso que é importante a gente ir para os lugares que elas estão. É verdade. E uma amiga nossa, muito querida, Vera Guedes, diz assim: somos loucas, realmente, somos loucas. Porque se nós não fôssemos loucas, como estaria, né? Como estaria esse estado? Porque só de você pensar que uma mulher anda 100 quilômetros para lutar por várias outras que muitas vezes recrimina, discrimina, né? Por não saber da importância dessa luta para a vida dela. E a gente faz com todo amor, carinho e loucura da vida da gente com que isso funcione, né, Vera? E, diga, Fátima. Não, é assim, é uma coisa muito gratificante, né? A gente entender isso, né? Que a gente tem esse olhar e que a gente consegue perceber que elas também têm esse olhar, né? Então, isso é uma coisa que realmente a cada dia dá força, né? Porque quando você faz um encontro, às vezes você está tão cansada, muita coisa, muita atividade, de repente chega uma mulher, aí eu olho para você, Vera, eu saí de casa de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder chegar aqui de 9 horas, olha, eu demorei porque não tinha transporte, olha, eu não posso ir porque nesse dia não tem transporte, mas eu gostaria muito de ir. Então, assim, isso vai lhe dando força, né, para a gente continuar resistindo a essa luta da gente. É, e lembrando aqui, eu ontem ela estava aqui na reunião com a gente, a nossa amiga Nidinha, de lá de Bodocó, e ela disse, olha, amanhã mande um alô para mim, que eu estou ouvindo o programa. Nidinha, bom dia, querida. É isso, eu também, eu acho, Eliane e Fátima, que a gente que participa do movimento, e especialmente do movimento feminista, eu acho que a gente não seria feliz se a gente não estivesse nesse movimento, certo? Porque é um movimento que dá a possibilidade de repensar nossas vidas, né? De ver um outro lado. Claro que tem muita gente achando que pensa ao contrário nosso, mas que pense. A gente pensa assim e a gente quer esse mundo que a gente pensa e acredita, né? É verdade. É, às vezes eu também me pego, né, pensando, né? É, o que é que a gente está fazendo? Por que é que a gente está fazendo isso? Mas é uma força maior. Né? É a gente olhar para a vida e pensar, essa vida não é só minha, né? É de várias mulheres, de milhares de mulheres, e não só daqui de Uricuri, de Pernambuco, do Brasil, mas do mundo. Né? A gente acaba discutindo temas que estão voltados para o mundo todo. Né? A toda hora, a todo instante, a gente está com essa discussão. É, a cada dia surge uma história, um caso, e a gente vai discutindo isso. Né? A gente tem essa questão. No 8 de março mesmo, a gente pôde perceber isso, quanto a gente estava ligada. Né? A gente aqui no Brasil, cada um na sua região, fazendo sua atividade, e de repente a gente sabia que tinha mais 57 países nesse movimento, naquela parada, naquela situação, discutindo a mesma coisa, reivindicando o mesmo objetivo. Então, isso dá uma força muito grande, né? E dá um alento para a gente de saber que a gente está tentando, né? O ruim, para mim, eu acho que, assim, eu posso morrer e dizer assim, eu não consegui fazer nada da minha vida, né? Mas eu consegui lutar por outras vidas. Então, isso vai dar força para a gente, né? Isso vai valer a pena, porque não foi só para mim. Né? A gente precisa ter muito esse olhar que não é só para você, não é só para mim, é para todas, né? É para todos, né? Então isso é válido. Como aquele nosso slogan, por mim, por nós e pelas outras, né? Isso. É, e eu, lembrando do que a Eliane falou, de fato, Eliane, o povo dessa cidade é muito acolhedor, né? Eu vim para cá por conta do trabalho, do Centro Nordestino de Medicina Popular, e às vezes eu me pego perguntando, será que eu vou voltar para morar no Recife depois, né, de terminar, né, se terminar, eu não sei, porque é o que faz com que, com toda a aridez da geografia, mas o acolhimento das pessoas, as pessoas aqui são muito acolhedoras, né, e especialmente o movimento de mulheres aqui é muito bacana, né. E aí você junta a fome, né, com a vontade de comer, aí você vai de prato cheio. Mas a gente vai de música, porque a gente está indo para os últimos minutos do nosso programa. E aí Cidinha separou a nossa próxima música, de Alcione. A gente toca pouco Alcione aqui, né? Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. É. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente e segura a batida da vida, o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, desce uma selva gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredito é na rapaziada que segue em frente, segura o rojão. É. Eu ponho fé, é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o corpo da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, desce uma selva gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredito é na rapaziada. É, estamos de volta com o programa Mulheres do Sertão, são 10 horas e 19 minutos, conversando hoje sobre o encontro do Fórum de Mulheres de Pernambuco, que está se reunindo desde quinta-feira, aqui na região do Araripe. E comigo aqui no estúdio está presente Fátima do Pajeú, que é coordenadora do Fórum, e Eliane da Zona da Mata Sul, que também é coordenadora do Fórum, né? E que a gente, ao longo desse programa, fomos conversando sobre movimento e sobre o encontro. E aí eu queria, né, nosso programa vai até as 10h30, e eu queria aproveitar esses poucos minutos, 9 minutos, 10 minutos, para você aproveitar vocês, né, para vocês dizerem o que, da perspectiva de vida, né, não da perspectiva de vida geral, mas enquanto mulher, feminista e coordenadora de um movimento estadual, né? O que é que vocês nos deixa para as nossas ouvintes, né? Como dica, não mais como dica, como poderia ser, né? Uma fala de ânimo dentro desse contexto tão difícil, né? De ânimo, porque a gente precisa se animar. Eu não sei, claro que para vocês também foi assim. Tinha hora que eu dizia, gente, eu não aguento. Eu durmo com um golpe e levanto com outro, né? Me dava uma angústia. Até porque a gente que está no movimento há muito... Eu não vou dizer muito tempo, porque senão... Não, eu vou dizer, né? A gente que está desde, né, muito tempo aí. Desde a Constituição Cidadã, que a gente só vem ganhando coisa, né? Aí vem uma coisa dessa, um golpe desse, né? Um projeto desse, que vai reduzindo os direitos que a gente fez tanto esforço, tanta luta para conquistar, te dá uma angústia. Sinceramente, me deu uma angústia. Às vezes eu dizia, não, Vera Guedes, a gente estava numa zona de conforto, agora a gente vai aprender, né? E muitas vezes eu tive que reportar as memórias das nossas lutadoras passadas, que lutou na época da ditadura, né, que foi muito pior, que morreram, né, que foram violentadas, para dizer, elas estão aí e elas acreditaram. Então, vamos pensar. Porque, gente, me dava uma coisa assim, esse governo não é um vampiro mesmo, não dá sossego, né? E aí eu quero aproveitar, para não acabar o programa assim, né? Aproveitar e dizer para vocês, qual as palavras assim, de esperança que a gente pode ter, né? Além de nos juntar, porque eu acho que uma boa estratégia é, vamos nos juntar, né? Vamos nos organizar, né? Organizadas somos mais fortes, né? Eu, Vera Guedes, sozinha, não sou nada, né? Mas eu com outras, sou muito. Então, Vera, ter uma fala de ânimo, né, nesse contexto todo que a gente está vivendo, é bem difícil, mas assim, é isso tudo que você falou, né? Não foi só você, né? Mas assim, muitas de nós, muitas mulheres, né? Da gente olhar uma para a outra mesmo e dizer assim, e agora? A gente faz o quê? Né? Como é que pode acabar com tudo de repente dessa forma absurda? Né? E a gente foi buscar exatamente aí, né? Nessa fonte das mulheres, das outras mulheres que lutaram tanto, que sofreram tanto, de mulheres que morreram lutando pela causa, né? Pelas outras. Então, assim, nesse momento, né? Que a gente está conseguindo, a gente saiu daquele momento, né? Do impacto, aconteceu o golpe. Então a gente era assim, era um momento do... a gente dormia dizendo eita e acordava dizendo eita, porque era tanta coisa, né? Às vezes se você acordasse de madrugada e olhasse o celular ou ligasse a televisão, você ia ver alguma coisa absurda. Então assim, a palavra de ânimo pra gente, né? As palavras de ânimo é ter confiança, sabe? Ter esperança, né? Ter força e acreditar em si, né? Porque se a gente acreditar que a gente é capaz de lutar, que a gente é capaz de amanhecer o dia, de deixar os nossos problemas não nos dominar, né? Que a gente precisa ter essa confiança, que a luta vai continuar, né? Que não vai ser esse governo golpista que está aí, que vai tirar o ânimo e a coragem que a gente tem, né? Porque a gente tem um sentimento maior, que é de mudança, que é de melhora para todos, né? Para todas. A gente quer que os nossos filhos, os nossos netos e netas, né? As nossas filhas, os nossos companheiros, nossas companheiras, tenham uma vida digna, uma vida melhor. E a gente não vai se calar, a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir, né, continuar com essa luta. Então, a palavra é essa, né? Ter força, ter esperança. Né? A gente precisa ter essa esperança, esperança principalmente na gente, né? Confiança na gente, que a gente é capaz. Porque senão não valeria, a gente, não seria válido o que a gente acabou há pouco de dizer, né? Essa garra que essas mulheres têm de sair da sua comunidade, do seu estado, do seu município, para ir para esses encontros, né? Passar dias nesses encontros discutindo como a gente vai nos organizar para ter estratégias para enfrentar essas bandeiras de lutas que a gente tem, que não são poucas, né? Porque como a companheira Eliane falou, né? A questão da violência, ela está gritante, a questão da falta de segurança é um absurdo, a falta de saúde, né? De cuidados para as mulheres, para as pessoas, é um absurdo, né? A questão dos preconceitos que a gente tem, né? Se você é negra, as pessoas lhe destratam, se você é branca, as pessoas lhe destratam, se você tem sua religião, sua opção sexual, as pessoas, se você está num grupo, né, você não tem essa escolha, é como se a gente não tivesse esse direito de pedir, né, de dizer o que quer. Então acho que a palavra-chave é confiança, né, em si própria, para a gente poder caminhar. Eliane, minha amiga, diga aí seus finalmente, eu não gosto de dizer palavras finais, as considerações finais, que estamos indo para os últimos momentos. Vera, primeiro eu queria dizer que estou muito feliz por estar em um programa de rádio, né? Sou de rádio, fui de rádio, na verdade, por muito tempo, 14 anos, fazendo um programa de rádio, Rádio Mulher, que também impulsionou esse programa que estamos aqui. E na época... fazia o papel de Cida, né? E fui a primeira mulher da Mata Sul a fazer todo tipo de sonoplastia. Então, assim, eu me lembrei, esse momento para mim foi nostalgia. Mas, assim, eu quero dizer para nós que temos que nos pegar na força que nós mulheres temos. Porque nós parimos, cuidamos da família, cuidamos da vida de outras pessoas, porque estamos na educação, na saúde, né? A gente está em todos os setores, em uma grande maioria, como eu estava conversando com Fátima. Então a gente cuida da vida da gente e da vida de muitas outras pessoas. Então nós somos a força política real nesse país. Então eu acho que a gente tem que se apegar a nós mesmas, né? Temos que nos unir, temos que nos fortalecer a cada dia. Porque o governo golpista é feito por homens brancos e machistas que querem derrubar, se a gente perceber, todo dia eles buscam a forma de retirar um direito conquistado de nós mulheres. Porque eles querem que nós voltemos à prisão, que é casa, fogão. E a gente não vai deixar isso acontecer, né? Então, que vocês que estão curtindo aí a programação, que vocês pensem nisso, que vocês se fortaleçam nisso, de pensar que tem várias outras mulheres lutando para que esses direitos que a cada dia estão decaindo voltem fortalecidos. Né? A nossa ideia é essa, e essa é a mensagem que eu deixo. Que nós mulheres, pela força que temos, não deixemos nunca cair essa alegria, sabe? Porque mesmo com todo esse golpe, essas pancada que a gente tá levando todo dia, eu vejo a alegria. E as mulheres daqui são muito alegres, né? Animadas, elas são bem extrovertidas. E que isso continue. E que a gente leve isso do Araripe até ao o cais. Exatamente. Como a gente diz. E aí eu já vou agradecendo a participação dessas duas amigas queridas, né? A Eliane e a Fátima. Obrigada por se dispor a vir colaborar com o nosso programa. Estamos sempre, e também podem participar via zap, né, mandar zap pra mim, gravar, quando achar que tem um tema que interesse pra gente, dizer, Vera, pode fazer um programa sobre esse tema, a gente aceita também sugestão, né, vou agradecer, acabando de chegar aqui a minha companheira, que era minha companheira de fazer programa, mas agora resolveu dar aula. E agradecendo mais uma vez a oportunidade de fazer esse programa que eu adoro, não sei fazer, mas gosto muito de fazer, dividir com minha amiga Cidinha, né? E desejar um bom dia para minha amiga Jéssica, que acabou de chegar aqui. E desejar um bom final de semana para todas e todos, né? Desejar um bom retorno para minhas amigas de luta, que tá voltando para suas regiões hoje à tarde, né? E dizer que o próximo, se assim o universo nos permitir, no próximo sábado estaremos aqui, né? Para fazer novamente o Mulheres Sertaneja. Ou Mulheres do Sertão, que eu sempre erro chamando Mulheres Sertaneja. E vamos de música, Cidinha. Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Acabamos de apresentar o programa Mulheres do Sertão, uma realização do Centro de Medicina Popular, parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e do Grupo de Mulheres Jurema, com apoio da instituição Pão para o Mundo, todo sábado às 9:30 da manhã. Credibilidade e informação precisa. Na Voluntários, você ouve. Você ouve. Nossa Voz, o jornalismo de maior credibilidade na região. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, com Bruno Moraes.